Tu consagraste sacerdotes com óleo santo derramado. O altar recebeu sacrifícios, perfume suave diante de ti. Tua glória tomou o tabernáculo, tua presença encheu tudo. Consome nosso coração com teu fogo santo. Consagração e fogo, tua presença nos transforma. Somos teu povo separado, lavados pela tua graça. O holocausto contínuo queimava, sinal do teu amor sem fim. Dia e noite tua chama ardia.